Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Nosso reencontro. Você partiu. O terrível vírus a levou. Para mim ficou a saudade que a cada hora me recorda sua ausência física. Tínhamos tantos sonhos. Uma viagem à França, um filho, tudo esquematizado, planificado. Desejávamos rever paisagens que em nossa lua de mel nos haviam enchido os olhos de beleza e enriquecido a mente de cultura. O Monte São Michel, as praias da Normandia, a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame. Cada coisa a seu tempo, é o que dizíamos. E esperamos. Mobiliar o apartamento, melhorar o orçamento doméstico, guardar algum dinheiro. Mas então, de forma inesperada, a pandemia chegou e destroçou todos os sonhos. Nem pudemos nos despedir. E um grande vazio pareceu se instalar em minha alma. No entanto, abençoados que fomos com o esclarecimento espírita, recordei das lições do sono e dos sonhos. Do sono, que nos é dado para o repouso físico, enquanto a alma parcialmente liberta transita pelo mundo espiritual, sua verdadeira pátria. Passei a rogar a Deus que me permitisse reencontrá-la, poucos minutos que fossem. Minhas noites sempre foram povoadas de sonhos. E foi assim que, numa madrugada dessas, você veio ao meu encontro. Mal adormecera e senti a sua presença. Você parecia mais jovem. Disse-me que estava bem. E ali ficamos de mãos dadas por tempo que não sei dimensionar. A conversar, a amenizar a dor da ausência de tantos meses. Sei que conversamos muito. Disse-lhe como ocupo os meus dias. Contou-me de suas experiências na vida espiritual. Não recordo tudo o que dissemos, nem o que fizemos. Porém, quando amanhã me despertou, acordei com a sensação de um grato presente. Senti-me leve, feliz, como há muito não me sentia. Agradeci a Deus o ter despertado mais uma vez para a vida que ainda me resta a viver. E o desejo fazer com muita dignidade, aproveitando cada precioso dia. Agradeci a Deus essa maravilha com que nos presenteou. As horas intensas de trabalho, de estudo, de construção, e aquelas para o refazimento das energias físicas enquanto dorme nosso corpo. Ao mesmo tempo, essa possibilidade de adentrarmos o mundo espiritual de onde viemos todos e ir ao encontro de quem precisou partir. Como se pode descrever a alegria de um reencontro de almas? Como se pode descrever os sentimentos que nos tomam por inteiro quando reencontramos um amor tão amado? Nosso desejo é que se eternizem aqueles momentos. Mas toda alegria é justamente inédita, especial, porque não é perene. A vida nos ensina isso. São momentos que passam. Momentos que podemos bem aproveitar ou somente lamentar. A escolha nos pertence. Agradeço a Deus por ter estado com você, pelo aconchego, pelo reviver do seu carinho. Agradeço a Deus o despertar no corpo mais um dia, onde ainda me aguardam tarefas a realizar e pessoas a servir. Oro e aguardo. Quem sabe, em algum outro momento em que minha alma esteja leve, a saudade intensa, Deus nos permita um novo reencontro. Viveremos assim. Você lá e eu cá, atendendo os próprios deveres. Até breve, meu amor. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.